Tome! Tome! Tome! Tome! Não, não, não, não, não. Dança, gatinho, dança! Ui! Ai, ai, ai! Ai! Chega! Ele gosta demais. É brincadeira, hein? Pare! Cavalo.